Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e você está acompanhando o programa Visão Espírita, um programa que é patrocinado, é uma atividade vinculada à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões, sempre sobre temas atuais, observados pelas lentes da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pelo chat. Deixe o seu recado, faça a sua pergunta, a sua participação. É sempre muito importante, lembrando que durante o programa nós vamos responder os seus questionamentos ou os seus comentários. Então vamos aproveitar hoje que nós temos a presença de dois grandes amigos, de dois grandes colaboradores da USE e aqui do programa Visão Espírita, o nosso amigo Francisco Mourão e nosso amigo Rogério Azevedo. Então, os três juntos aqui, junto com você que está aí na sua casa, a gente vai tentar aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o Cristo de Deus. Estamos ao vivo transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube. Eu quero então convidar você que está no Facebook, e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal da USE Piracicaba. Toda semana tem vídeos novos, tem atividades lá para você acompanhar. E além de se inscrever, também marque o sininho para que você receba as notificações. Assim, sempre com 30 minutos de antecedência, o YouTube vai enviar para você aí pelo seu dispositivo, pelo seu computador ou pelo seu smartphone, um aviso: olha, em 30 minutos vai começar uma nova edição do programa Visão Espírita ao vivo, para que você não perca nenhum dos assuntos que a gente traz aqui. Então, eu quero saudar primeiramente o meu amigo Francisco Mourão. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rogério, que vai estar conosco daqui a pouco. Boa noite a todos que estão conosco. É um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês essa noite, para que possamos continuar a refletir sobre essa doutrina abençoada, a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe. E para nos ajudar na condução das reflexões, eu saúdo o nosso amigo Rogério Azevedo. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Francisco. O pessoal aí que nos acompanha, mais uma vez, com bastante alegria, poderemos passar alguns minutos a refletir, a discutir, pensar um pouco melhor sobre o significado mais profundo da nossa vida. E que hoje tenhamos um ótimo aproveitamento no nosso bate-papo e um ótimo aprendizado também. Sem dúvida alguma. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, olha, são mais de 20 anos, na edição de Santa Bárbara do Oeste e na edição aqui de Piracicaba desde 2014. Então, olha, até 2021 já são 5 anos aqui, toda semana aqui com você. E a gente quer agradecer a você que está aí do outro lado, porque nós estamos aqui, é você que nos oferece essa oportunidade de trabalho e de aprendizado. E por falar em aprendizado, nós selecionamos um texto hoje muito atual. O texto é de Vinícius, e é sempre bom a gente lembrar um pouquinho sobre Vinícius. Vinícius é o pseudônimo de Pedro de Camargo, piracicabano, nascido ali em 1919, 1909, se eu não me engano, mas ele, 1879, perdão, em 1909, ele foi um dos fundadores do Centro Espírita, do Grupo Espírita Fora da Caridade, Não Há Salvação. É um orador respeitado no Brasil todo, um dos grandes nomes da divulgação do Espiritismo, sobretudo sobre o tema educação, ainda é referência hoje em muitos estudos sobre o tema educação e Espiritismo, autor de obras como Em Torno do Mestre, Na Seara do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, Na Escola do Mestre, O Mestre na Educação e Em Busca do Mestre. Nós selecionamos então de Vinícius o texto denominado Olhos Bons e Olhos Maus, extraído da obra Nas Pegadas do Mestre. Então eu convido todos vocês que estão em casa, e o nosso amigo Francisco e o Rogério, para que me acompanhe enquanto eu vou fazer a introdução do nosso assunto, né, apresentando o texto de Vinícius, para que depois nós possamos refletir sobre as suas palavras e os seus ensinamentos. O texto começa com uma citação ao Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, abre aspas. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Os olhos são a luz do corpo. É por meio deles que o homem se orienta e se guia, não só em seus passos, como no juízo que faz das coisas. Se os olhos são bons, seus passos são acertados e seus juízos retos. Se maus, seus passos são dúbios e seus juízos falhos, visto como tudo depende dessa circunstância capital. Ora, é precisamente isso que se observa. Os atos dos homens, a maneira de verem e julgarem as coisas, estão sempre em relação direta com a sua moral. É por isso que um mesmo fato pode ser julgado sob diferentes prismas. As facetas de um mesmo acontecimento assumem proporções diversas, consoante a natureza dos olhos espirituais que as observam. Olhos há que só veem o lado mal dos homens e das coisas. São pessimistas e não podem deixar de o ser porque é uma questão de defeito no aparelho. Por mais que se esforcem, a perspectiva que abrangem é tão acanhada que lhes não permite divisar além. Outros olhos existem que lobrigam sempre a parte sã, o prisma bom de tudo que observam. Homens e coisas, esses são otimistas. O poder visual de que se acham dotados desgasta o mal, interpenetra-o, visando a divisar o bem que fatalmente há de existir, ainda que em afastadas etapas. O mal é uma contingência. Só o bem possui existência real e imperecível. Mas nem todos os olhos se acham em condições de descobrir e confirmar esse acerto. Não obstante, é uma verdade. Todos os homens têm uma qualidade boa qualquer, mesmo aqueles assinalados com o terrível estigma de bandidos e acelerados, não deixam de ter, lá nos recônditos do coração, algo de puro e de belo. No meio das mais densas trevas, existe infalivelmente um ponto luminoso, uma réstia de luz. E como não ser assim se Deus palpita em todas as obras da criação? Leão Tolstói legou-nos a seguinte fábula que se enquadra perfeitamente nas considerações que acabamos de abordar em torno deste assunto. Abre aspas. Jazia um cão morto, já em estado de decomposição, estendido sobre o pedrado de uma rua. Sobre aquele corpo, onde se banqueteavam os vermes, esvoaçava e zumbia um enxame de moscas. Todos que por ali passavam, levavam um lenço às narinas, deixando escapar, um tanto indignados, exclamações como estas: que imundice! Que asquerosidade! Que podridão! Eis que Jesus, transitando a seu turno por aquele local, volve seu doce olhar para as ruínas daquela forma animal que se decompunha e diz: pobre cão, que belos dentes tinha ele. E foi assim E o justo soube descobrir, no meio da podridão, alguma coisa cuja pureza e frescor havia escapado às vistas dos demais. É que os olhos do justo são puros, e por isso só vem o bom e o belo, enquanto que o dos ímpios, embaciados pela malícia, só distinguem o mal e o horrendo. Consideremos, portanto, essas palavras do mestre, abre aspas, vê, pois, bem, se a luz que há em ti são trevas, fecha aspas. Muito bem, meus amigos, esses que nos acompanham em casa, irmãos e irmãs, e vocês que conosco estão aqui, Francisco Mourão e Rogério Azevedo, depois desse belíssimo texto, eu convido primeiro o nosso amigo Francisco aqui, vou por ordem alfabética, viu? O Francisco está do meu lado na transmissão primeiro, vou começar com o nosso amigo Francisco. Francisco, esse é um tema muito abrangente, eu sei disso, sobretudo muito atual, porque nós hoje vivemos numa sociedade com tantos contrastes, com tantas pessoas que são diferentes da gente, e é muito difícil a gente educar os nossos sentidos, né, treinar o nosso olhar. Eu queria que você, então, Francisco, pudesse comentar de forma mais abrangente o texto, como um todo, né, embasado no texto, falar um pouco sobre a nossa conduta. Mais uma vez, boa noite, Wilson, Rogério, a todos que estão conosco. Realmente, podemos ficar aqui muito tempo, né? Aliás, é típico do Evangelho, né? Jesus, com um versículo, nos dá condições, né, de refletir sobre coisas tão importantes sobre a nossa vida, né? Como sempre, e esse belíssimo trecho do Evangelho de Mateus tem a ver justamente com essa comparação, né, figurada, né, dos olhos em relação ao corpo, que, do ponto de vista mais animalesco, né, tem a ver com um sentido animal, de que os olhos, basicamente, do ponto de vista biológico, é um dos órgãos que nos dá apoio, que nos dá percepção das condições do local, mas Jesus, como sempre, vai muito além e fala dos olhos da alma, fala justamente do caráter dessa alma, de como essa alma analisa criteriosamente aquilo que passa ao seu redor, não apenas as questões visuais, físicas, mas muito mais do que isso, analisando todas as circunstâncias da vida, né? E é uma característica humana, né? Que é uma coisa que, assim, eu não sou filósofo, não sou especialista nesses assuntos, mas é uma característica humana, como hábito, há muito tempo, classificar as coisas. É algo que a gente se habituou e faz isso de uma maneira automática, né? Vamos classificar se isso é bom ou é ruim, se isso é belo ou feio, e por aí vai. Não estou querendo dizer aqui que isso é uma coisa ruim. Eu estou querendo dizer que é uma característica. Mas, de uma forma ou de outra, esse texto, as reflexões da doutrina espírita de uma maneira muito mais profunda, nos convida a refletir sobre o nosso arbítrio, sobre o estado do nosso espírito, do quanto nós somos gratos ou ainda somos sedentos. Do quanto já podemos ser maduros em poder agradecer tudo que temos e não, por outro lado, lastimar aquilo que ainda não temos, né? Então, Jesus nos convida a essa reflexão básica de olhar o copo cheio ou o copo vazio. O copo está meio cheio ou está meio vazio? E aí Vinícius, de uma maneira muito bela, fala dessas questões todas, né? De como que a gente reflete, como que a gente age em relação a sermos mais tendenciosamente pessimistas ou otimistas. A maioria da humanidade ainda flutua nesses momentos, mas sem dúvida já reconhecemos irmãos que já passaram, né, da metade do copo cheio. E é nesse sentido que, de alguma maneira, já mostra esses irmãos colhendo o resultado disso. São irmãos mais equilibrados, mais gratos, mais felizes. E é a isso que Jesus se refere de uma maneira simbólica. Ah, se seus olhos são bons, o teu corpo tem luz, vai ter luz. É, não é só o teu corpo físico, é sem dúvida. Nós estamos aqui tratando de uma coisa muito mais profunda, que é o corpo espiritual. Agora, o ideal mesmo, né, meus caros amigos, Rogério, Wilson e todos que estão nos acompanhando, é a gente chegar num ponto que não é nem só reconhecer as coisas boas, é parar de classificar, é entender que tudo está dentro de um contexto maravilhoso do nosso Pai, que entrega a nós uma série de oportunidades para o nosso crescimento. E não podemos negar que, embora aquilo que ainda olhamos com pessimismo seja desconfortável, nós temos que reconhecer é o que constitui a alavanca para o nosso crescimento. Então não pode ser ruim. Então não pode ser uma coisa ruim. Se hoje nós somos o produto da superação de nossos problemas, como é que nós podemos enxergar isso como algo que não seja bom? Embora a gente habitua, né, dizer frio, quente, doente, saudável, né, riqueza, pobreza, bondade e maldade, e por aí vai, nessas questões todas de como a gente olha para essas questões. Mas que nós não esqueçamos que talvez a nossa meta, e eu vou logo passar a palavra para o Rogério, porque nós podemos continuar conversando, a nossa meta é entender, para que tenhamos paz, não é nem chegar a classificar tudo como bom. É simplesmente nem classificar. É ficar tranquilo. Esse julgamento, esse rótulo é humano. É humano, é uma classificação humana. Que de uma forma ou de outra, isso passa. Nós vamos num outro estágio, a gente vai entender, não, aquilo que eu achava que era assim, não, foi bom. Então, para quê? Para que a gente se desconfortar? Para que a gente sofrer? Que a gente possa ir caminhando para esse lado. Que eu acho que é a forma da gente desenvolver olhos bons. Ir colhendo, logicamente, energias positivas e energias de luz. Era isso que eu poderia dizer como um comentário de abertura, Wilson Rogério. Muito bem, meu amigo Rogério. Eu vou... É complicar um pouquinho as coisas para você. É, como eu sempre faço, aliás. Né? O nosso objetivo realmente aqui é a gente buscar entender mesmo a nossa conduta, como adaptar a nossa conduta de uma maneira que nós possamos caminhar transformando a nós mesmos, transformando a sociedade, né, baseados nos ensinamentos do Evangelho de uma maneira bem, bem concreta, de fato. Então, eu queria que você pudesse apontar para a gente os limites. Então, é claro, nós vimos pelo texto, né, a orientação sobre o otimismo. Mas existe um momento, e é possível identificar isso, existe um momento em que o otimismo é vazio, né, um otimismo sem ação, ele deixa de ser útil na transformação. Isto é, qual é o limite, Rogério, entre o otimismo e a alienação? Isso é, o alienado é aquele que simplesmente vive uma realidade paralela. Ele não vê as dificuldades. E se a gente, de certa forma, não consegue observar os problemas, a gente não consegue propor soluções para eles. Né? É como se eu vivesse no meu mundo separado, mas enquanto encarnado, eu não vivo no meu mundo, é claro, no meu mundo íntimo, mas o meu mundo íntimo faz parte do teu mundo íntimo do Francisco, do Rogério e de todas as pessoas com as quais nós compartilhamos, né, que nos conhecem, que seguem conosco. Então, eu queria que você pudesse nos ajudar a pontuar esse limite, Rogério. Sabe, Wilson, Francisco, é sempre uma dificuldade bastante grande, assim, da nossa parte, estabelecer uma métrica. Porque nós somos assim. Nós gostaríamos de saber da nossa vida toda metrificada. Quanto preciso melhorar para chegar no céu? Quanto eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? Nós estabelecemos essas metas para nós. E com a sua pergunta, qual seria a divisão entre o que é ser otimista e o ser alienado? É muito difícil de responder, Wilson, justamente porque nós mesmos aqui temos uma bagagem interna, temos uma cultura, temos uma crença, temos uma fé distintas uns dos outros, distintas, tanto nós que estamos aqui conversando, nas suas dificuldades, nas suas experiências pelas quais passamos, e também o público que está escutando e tentando fazer um paralelo para observar dentro da sua classificação, como diria até o Francisco, onde cada um se encaixa. E antes de fazer o próprio a continuidade do comentário, Wilson, nós temos que estabelecer alguns pontos que são bastante importantes para a nossa reflexão. Vejamos que Kardec também estabeleceu na questão 625 qual o ser mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia. E a resposta foi a mais sintética, Jesus. Então, aí a gente já tem uma métrica mais ou menos legal para quem seguir. Poxa vida, teve uma pessoa que passou pela Terra, que teve um comportamento ético-moral ilibado, que eu posso fazer uma observação e uma comparação com relação à minha própria vida. Ok. Ele quer a pura perfeição e eu ainda sou imperfeito, tenho minhas dificuldades, minhas complicações, mas sei mais ou menos qual é o caminho. E aí, pelo menos, a gente estabelece uma primeira bússola de caminhada da nossa história. Poxa vida, tá ótimo, né? Numa caminhada de 1 milhão de passos, que eu comece a dar o primeiro, o segundo, o terceiro, até que eu perca a conta e não saiba nem onde eu estou, mas perceba-me como uma criatura que estabeleceu como critério de evolução da sua própria vida, uma caminhada em direção a Jesus, no seu comportamento. E à medida que cada um de nós tenta entender essa criatura que veio à Terra, que é a pura perfeição, conhecida como Jesus, nós estabelecemos um critério de estudo, de autorreflexão, de autoavaliação, para comparar essa bagagem interna que nós nos damos conta no começo da nossa vida, que é uma bagagem bastante frágil, né? Na nossa adolescência, nós temos critérios e valores que estabelecemos para nós que são totalmente distintos de hoje, na casa dos seus 40, 50 anos. Por quê? Porque já passamos por muita estrada pedregosa, apanhamos bastante, sentimos muita dor, e aí amadurecemos, alguns de nós, né? Alguns de nós talvez não tenham alcançado um grau de maturidade que possa se observar como uma criatura que já sabe fazer a distinção entre o otimismo e a alienação. Mas essa caminhada chamada vida é o que nos traz a possibilidade de se estudar, de estudar. É claro que estamos falando sobre o conceito religioso do entendimento do que é o otimismo, porque nós miramos Jesus, mas ao mesmo tempo não deixamos de fazer a nossa parte. Porque alguns de nós poderiam até falar: poxa, eu creio em Jesus e Jesus me salvará, e cruzar o meu braço e sentar no sofá e esperar a salvação, que seria encontrada no dia da minha morte, né? Mas alguns de nós falam, não é possível. Se ele é o modelo e guia, eu tenho que fazer algo semelhante ao que ele fez na própria vida com a minha. É claro que nós temos uma dificuldade tremenda de compreender isso. Compreender não significa racionalizar, porque Jesus era o ser mais óbvio também que pisou aqui na Terra. Ensinou uma única coisa: amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente não sabe nem o significado dessa palavra. Aquele casal que passou a vida inteira se dedicando um ao outro chama-se, como sentimento próprio que eles estabelecem um para o outro, amor. Mas nós pegamos também um outro casal, que amantes, que se encontram no motel e falam: eu te amo. É amor. É outra coisa. E de repente a gente fala: nossa, eu amo comer chocolate. E quantos de nós não ama? É um amor. E nós estabelecemos, pela pobreza da nossa linguagem, a mesma palavra para designar coisas totalmente diferentes, que estabelecem-se em distinções quando nós passamos a compreender que a nossa maturidade, à medida que avança a nossa compreensão de mundo, nós estabelecemos padrões para se observar. Porque a viagem que cada um de nós necessita de fazer na vida é a viagem interna. O problema é que, pegando também um gancho no texto em que nós vemos que você leu muito belamente, de um lirismo essencial para a gente começar a entender-se, nós vemos que, poxa vida, faz muita parte da nossa vida essa recepção das informações que nós temos ao nosso redor, mas ao mesmo tempo, com o filtro que eu tenho, eu passo a estabelecer critérios nos outros que estão dentro de mim. E a psicologia explica muito bem isso, porque sempre nós colocamos nos outros aquilo que a gente tem dentro. Pare para perceber. Uma pessoa que sempre observa algo de bom nos outros, que é muito raro, que é muito difícil de encontrar, sempre todo mundo vai falar que essa pessoa é maravilhosa. Porque ela observa nos outros aquilo que ela tem dentro de si. Mas a maioria que estamos ainda atrapalhados, complicados, cheios de dificuldade, nós colocamos nos outros aquilo que também temos dentro de nós. Que é o que mais vemos na nossa atualidade. E olha que dificuldade, e eu não gostaria de me estender muito mais, senão a gente vai embora aqui, né, numa palestra. Mas a questão do otimismo passa também pelo fato de que cada um de nós consegue compreender que, como os filhos de Deus, todos estamos destinados à perfeição. Mas não significa que esse entendimento passe pelo fato de nós cairmos fora de enfrentar os desafios e as dificuldades que nós temos na vida. Muito bem, Rogério, muito bem. Acho que a gente conseguiu avançar bastante nesse entendimento. E você trouxe aqui uma referência muito interessante para a gente, que é Jesus, né? Para que nós possamos utilizar como modelo. E eu vou pegar a sua referência para mim fazer, para passar para o Francisco, né? Para ele poder nos auxiliar também, passando com uma tarefa para o Francisco. Francisco. Quando a gente toma Jesus como referência, a gente percebe um comportamento, acima de tudo, de um mestre, no sentido de ensinar, né? Ele, em todos os diálogos dele, você percebia que era um mestre ensinando, adaptando o seu discurso àqueles que o ouviam, e, sobretudo, sem excluir ninguém. Ele nunca excluiu ninguém de sua abordagem, dos seus ensinamentos. A multidão o seguia e ele falava para aqueles que tinham ouvidos para ouvir, para aqueles que queriam ouvir o que ele tinha a dizer naturalmente. Dessa forma, ele já afirmava que ele não falava para todas as pessoas, como hoje ele ainda não fala para todas as pessoas. Tem as pessoas que não estão interessadas no assunto que a gente está tratando aqui hoje. Mas, mesmo no tempo dele, ele conviveu com cobradores de impostos, eram pessoas mal vistas em seu tempo, né? Marginalizados, considerados impuros, os doentes impuros, os leprosos, que eram considerados impuros pela religião da época, até mesmo prostitutas, ele teve contato e em nenhum momento realmente ele demonstrou uma visão crítica sobre o comportamento dessas pessoas. Mas com a sua presença, com seus ensinamentos, todas as pessoas que tiveram contato com Jesus se transformaram de alguma maneira. Alguns foram curados de suas doenças, mas a grande maioria teve uma transformação profunda, aqueles que conviveram com ele. Mas ele também conheceu uma classe ali de seu tempo, que são os fariseus, né, para os quais ele não economizou críticas. Os quais ele não transformou também, tem isso também. Exato, porque eles não, esses aí não tinham ouvidos para ouvir o que ele tinha a dizer, né? Mas Correto. ele foi extremamente, eu diria, assertivo, ele foi direto, né? Ele não fez nenhuma curva. Então, e eram os que eram considerados hipócritas, eram aqueles que faziam uso da posição de poder que eles tinham para enganar as pessoas. Eles tinham poder naquilo que eles faziam. Então, eles eram perigosos no sentido social, né? O que eles podiam prejudicar a sociedade era muito grande, eles tinham muito poder para isso. O que me lembra uma ideia proposta por um filósofo da modernidade chamado Karl Popper. Karl Popper, ele apresenta a ideia de paradoxo da tolerância. É muito interessante essa ideia, né? A pergunta inicial é: devemos ser tolerantes com os intolerantes? Isto é, qual é o limite da tolerância? Por exemplo, trazendo agora para o nosso mundo, usando Jesus como referência da relação de Jesus com os que erraram e com os fariseus, e considerando a ideia de Karl Popper, se nós podemos utilizar a ideia de Karl Popper nesse contexto, a pergunta é, devemos ser tolerantes com os racistas, com os misóginos, né? Os que defendem valores opostos àqueles valores que nós, cristãos, acreditamos, né? Devemos ser tolerantes com essas pessoas? Isso é, a tolerância com elas não faz com que elas possam ampliar a sua ação e prejudicar ainda mais a sociedade? Francisco Mourão. Eu não sei o que você quer dizer com especificamente nesse sentido com a palavra tolerantes, né? Mas eu não tenho dúvida de como eu devo responder essa pergunta. Vede Jesus. Não tem que seguir esse rapaz aí, esse pesquisador aí que falou alguma coisa que eu não sei exatamente o que é, mas a métrica, meu caro, é Jesus. Deixa eu só recolocar, né? A pergunta foi, devemos ser tolerantes com os intolerantes baseado no modelo de Jesus? Essa foi a pergunta. Aí sim, se for no modelo de Jesus, tem que ser tolerante, no padrão Jesus, não no modelo... desse Popper que você falou, né? Eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, mas eu mentalizo Jesus da mesma maneira, que não fugiu de diferenciar aquilo que é de César e aquilo que é de Deus, não teve medo de apontar, não teve medo de se posicionar em relação a essas questões, não teve. E, ao mesmo tempo, acolheu todos. Ele não foi acolhido por todos, mas ele acolheu. Ele acolheu. E ele não foi hipócrita, no sentido de vou fazer uma média, vou agradar a todos. Não. Ele se posicionou na medida perfeita, na medida exata. Acolheu aqueles que precisavam de acolhimento, num sentido muito... muito dentro daquilo que o Rogério acabou de comentar, porque Jesus, por ser um espírito perfeito para o nosso entendimento, ele, sem dúvida, ele entendia o grau da natureza humana, da evolução humana, e aí, com uma compaixão infinita, sem dúvida, podia expressar isso. Isso que o Rogério falou é muito importante. Mas por que, que todo mundo gosta de Jesus? Ou quem, né? Aquele cara que elogia os outros, né? Por que gosta? Porque ele tinha essa capacidade, primeiro, por ser perfeito. E aí ele passa isso. Agora, para aqueles que ainda vivenciam uma hipocrisia, uma ilusão, eu diria uma autoilusão, Wilson, que se refere até à sua pergunta anterior ao Rogério, que você fez ao Rogério, quase uma autoilusão, no sentido de ser otimista, no sentido assim, estou me autoiludindo, né? Eu estou cumprindo um ritual aqui, estou bem. Isso também tem a ver com otimismo, tá? Então, a esses, também Jesus se posicionou sem medo. Então, seria dessa maneira, olhando, estudando o Evangelho, vendo como Jesus fez, que Jesus não só ficou na palavra, né? Na verdade, não escreveu nada. Ele veio aqui pessoalmente dizer e fazer como faz, e mostrar como faz. Ele não só disse, falou, olha, eu vou mostrar como é que faz, tá? Para não ficar dúvida. Então eu vou mostrar, é assim, assim, assim, e mostrou, executou nas suas ações como que nós devemos nos comportar diante de todas essas circunstâncias da vida. Então, claro, possamos ter a sabedoria, ter a coragem, ter, logicamente, todos os recursos necessários para agir diante dessas circunstâncias que você citou agora, como Jesus agiria. Nada diferente do exemplo que ele deu, nada. Se vier com uma moda diferente, isso destoa daquilo que seria, que nós acreditamos como o caminho do cristianismo em relação à nossa comunhão total com Deus. Então, é esse o roteiro. Não sei se foi claro. Claro, sem dúvida alguma. Eu quero passar para o Rogério, porque o Rogério também quer falar sobre isso. E eu vou, só que eu vou até auxiliando, né, também pedindo desculpas se eu não fui muito claro com a questão que eu abri para você, Francisco, mas eu já vou passar para o Rogério também, Rogério, e já vou definir melhor, Rogério, o termo tolerância. Tolerância no sentido do dicionário está aqui como consentir, permitir, não impedir, suportar com indulgência e aceitar. Então, para você fazer as suas reflexões, Rogério, Jesus foi tolerante com os fariseus e o que isso traz para a gente com relação à nossa conduta diante, por exemplo, vou dar um exemplo, né, o racismo. Né? Rogério? O Wilson e o Francisco, olha só, eu sempre gosto de falar contextualizando o tempo de Jesus com essa época atual, para que a gente possa sempre fazer um paralelo que nos coloque numa página comparativa da nossa própria vida. E antes de mais nada, se a gente der uma olhada no mundo que nós estamos, todo mundo fica mais ou menos com a impressão que as coisas estão meio de pernas para o ar. Né? Falo isso porque eu fico com essa impressão. Em todos os campos, religiosos, políticos, sociais, tudo que a gente pegar não salva um. Né? E, evidentemente, que eu trago uma perninha de Kardec para a gente fazer uma avaliação e uma compreensão juntos, porque Kardec também questionou sobre o significado de se deixar o mal avançar. Né? E a resposta foi interessantíssima. Que se o mal, se uma pessoa faz o mal e somente a essa pessoa se prejudica, tudo certo, não tem problema nenhum. Se esse mal dessa pessoa a outro prejudica, cada um de nós necessita de se posicionar. Mas nisso também eu puxo um outro gancho da palavra que você trouxe, Wilson, intolerância ou tolerância. Eu acho que da mesma maneira que nós não compreendemos o significado da palavra amor, nós também temos uma certa dificuldade de compreender o que é ser tolerante, ou quem sabe, intolerante com relação a algo. Talvez alguns de nós até pensem, poxa vida, a pessoa é um cara da pá virada. Então, eu não posso ser tolerante com o comportamento dele. Automaticamente, eu diria que muita gente que talvez esteja até ouvindo, refletindo e pensando, vai falar, poxa vida, eu preciso ir lá, preciso brigar, preciso fazer algo para a pessoa não fazer aquilo. E talvez numa atitude que até sua atitude não seja a atitude mais apropriada, porque vai depender também da sua bagagem interna, do seu comportamento, lembrando que todos nós estamos mirando Jesus. Mas a gente não sabe muito bem em que quadra a gente se encontra nessa caminhada infinita até chegar nesse nosso amigo que saberia muito bem o que fazer. Mas é claro, pensando nesse mundo que nós vemos hoje, que em alguns paralelos compara-se muito com a hipocrisia daquele tempo, que Jesus estava 2000 anos atrás, parece uma atualidade. Nós vemos, nós olhamos o que acontecia com as pessoas em termos morais, não tecnológicos. Tecnológicos nós evoluímos grandemente. Mas em termos morais, quão pouco a gente caminhou. Talvez até porque nessa nossa estrada evolutiva, vida atrás de vida, nós fomos meio que empurrando com a barriga, fazendo mais ou menos a mesma coisa, fazendo o que era gostoso e não o que devíamos fazer. E claro, se pegarmos um contexto como esse, como racismo, como é que na sociedade atual uma pessoa ainda pode interpretar-se como superior à outra pela quantidade de melanina que a outra pessoa tem na sua pele? E é uma coisa assim que é até difícil para nós falarmos. Porque, veja, eu não sou negro. Eu não sei dizer exatamente quais são os problemas que uma pessoa que passa pelo racismo passa. E passa, digo, compreender por meio do raciocínio e da lógica, todos podemos compreender. Mas sentir na pele é algo totalmente diferente. E nisso eu dou até um passo atrás e peço desculpa, porque falo em tese. Eu falo em tese, na compreensão, porque eu sei que são as pessoas. Espírito não tem cor de pele. Nós, na medida que vamos evoluindo, necessitamos de nascer amarelos, vermelhos, negros, da cor que for, masculinos, femininos. Porque as experiências nos trazem esse sabor a essa caminhada que todos estamos trilhando, porque a gente precisa aprender de tudo. Mas é claro, Wilson, nós estamos falando do significado de se entender. E nós pegamos na atualidade, em todos esses conceitos, pegando essa outra palavra que você disse, hipocrisia. O hipócrita é um problema. Porque, como Jesus havia também dito sobre os hipócritas, raça de víboras, até quando vos suportareis? É uma passagem muito forte dentro da passagem, dentro de todas as passagens amorosas de Jesus. E nós precisamos fazer uma avaliação e uma reflexão na profundidade daquilo que ele queria dizer. E imaginem só, nós temos exemplos inúmeros na área da religiosidade, que a pessoa se utiliza da sua posição religiosa para se aproveitar sexualmente da sua posição, com aquelas pessoas que vão tentando procurar essa pessoa como a última tábua dentro do oceano em que ela está boiando, esperando para se afogar. Então, olha a complicação. É claro que nós, por meio da nossa posição, por meio daquilo que a gente vê, tenta se instruir, nós temos a necessidade de passar isso para frente. E a doutrina espírita é um tesouro que dá uma certa claridade de entendimento do significado das leis divinas, como nenhuma outra. Então, Wilson, o assunto é bastante abrangente. Nós não, é muito difícil cercar e fechar numa única definição. E parece que eu trouxe até mais confusão do que esclarecimento. Mas é algo que nós necessitamos de pensar, né? Como religiosos, cidadãos, o que for. Posso Pois é, complementar? verdade. Sim, Francisco, fique à vontade. Não, isso que o Rogério está falando é extremamente importante. Deixa eu só complementar e ressaltar o que ele falou. E mais uma vez, a doutrina espírita nos dá a condição de, pelo menos, compreender. Aceitar, claro que não, né? Sem dúvida. Mas deixa eu destacar dois pontos que o Rogério falou. Primeiro, do avanço material versus avanço moral. A doutrina espírita deixa muito claro, Allan Kardec, nos seus estudos, de que a humanidade avança com um passo de cá e um passo de lá. Passo de cá e um passo de lá. Isso faz parte. A necessidade da humanidade ter uma melhor compreensão intelectual para depois ter uma melhor compreensão moral, barra espiritual. Então, assim, é o que o Rogério falou. Claro que o avanço material sempre vai na frente, né? E se a gente olha a história, sem dúvida, eu não estou minimizando os problemas de hoje, se a gente olha a história, houve um avanço material considerável de conforto, de desenvolvimento e tudo mais, mas a doutrina espírita, de novo, estou aqui defendendo a doutrina espírita, já nos explica de que o avanço moral, como o Rogério bem falou, ele é mais lento, né? Um outro ponto, talvez importante, que talvez a gente precise destacar, é por que que o mal ainda prevalece? Por que que ainda encontramos essas questões que vocês estão colocando? Racismo, né? Violência, coisas que talvez que para a maioria de nós a gente já, né? A doutrina espírita, de novo, explica. Explica o seguinte, que 2.000 anos não é nada, é ontem. E segundo, isso aqui é um momento, uma terra, uma morada de provas e expiações, onde o mal, infelizmente, predomina. Mas talvez para nossa bênção, seja nossa salvação, nossa alavanca, para que por conta de sofrer esse mal, nós possamos sair dessa. Sim. Então, assim, eu estou tentando ser meio otimista barra realista aqui, sem minimizar o problema, eu não estou querendo desprezar o problema, eu estou Não, totalmente claro. alinhado com o que o Rogério falou, Claro, mas claro. a doutrina espírita tem esse lado que nos ajuda não a aceitar, mas a compreender melhor, que nos consola, né? Todas essas situações. Falei, como é que pode um negócio desse? Não, Pois pode por conta disso. A doutrina explica. Avanço material vem primeiro e o planeta, pessoal, ainda está mais para o mal do que para o bem. É aquela questão de da gente não olhar com um julgamento. Quer dizer assim, e agora? Né? Não, ele está como ele está, ele é como ele é. Que a gente possa nos amar primeiro, como mundo, como humanidade, aceitar como a gente é, como Jesus faz. Jesus faz, esse é meu rebanho, nenhuma ovelha vai se perder. Para que a gente possa caminhar. Acho que é por aí. Campo. Ok, Francisco. Bom, eu quero colocar a minha leitura bem sucinta, bem rápida, baseado no, no, na minha leitura, é claro, na minha interpretação e no significado que nós trouxemos de tolerância, suportar, aceitar, não impedir, permitir. Eu entendo que Jesus não foi tolerante com os fariseus. E entendo que Jesus não seria tolerante com os racistas ou qualquer pessoa que ocupasse uma posição em que pudesse prejudicar muitas pessoas hoje. Essa é a minha leitura. Então a pergunta não é, se devemos ou não ser intolerantes, porque Jesus já mostrou isso na minha leitura. A pergunta é como nós deveríamos, então, combater o mal. O Francisco pergunta por que o mal existe. E o próprio Livro dos Espíritos responde pela ausência do bem. O mal existe porque o bem não faz nada. Então o bem observa e o mal predomina. O mal continua brotando, continua crescendo e o bem continua observando, falando, nossa, como o mundo está mal. Né? Então, por conta disso, no meu entendimento, existe sim a necessidade de um posicionamento e de uma ação positiva no sentido de combater os intolerantes, tanto com a nossa própria conduta, né, quanto com, evidentemente, a disseminação dos ensinamentos, é claro, de Jesus, mas, sobretudo, isso não com palavras, mas com a nossa conduta na sociedade, com as decisões diárias que nós tomamos. Assim, a gente tem que diminuir o espaço para os intolerantes, né, até que eles tenham que encontrar alguma maneira de se transformar também. Então essa é a minha leitura. Bom, são 19 horas e 46 minutos, essa foi só a primeira parte da nossa discussão, que foi sobre os limites, sobre a tolerância, sobre os limites da alienação, né, em não se observar o mundo como ele de fato se apresenta. E a segunda parte eu queria falar sobre uma outra coisa, que é sobre a competitividade, né, que existe na sociedade, que leva as pessoas a enxergarem umas às outras como concorrentes, né, como adversários, muitas vezes, num jogo em que alguém tem que perder para que o outro ganhe. Então, o modelo de sociedade nossa já ensina isso na sua base, né, e isso é indiscutível. Né? Veja que existem modelos religiosos que pregam isso, inclusive cristãos. Né? O próprio a história da formação da América do Norte tem muita religião e tem muito a ver também com o sucesso financeiro. A gente sabe que isso tem uma relação profunda. Né? E isso leva também a um outro quadro. Veja, eu não estou fugindo do assunto olhos. Estou me aprofundando nele. O outro quadro é a inveja. Isto é, quando alguém é bem-sucedido, é vitorioso, e o outro não tem essa mesma posição, não deu certo para ele as coisas, geralmente se desenvolve a inveja. E eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Como o Francisco já acabou de falar, vou passar para o Rogério. Rogério, a inveja nos dias de hoje, como a gente pode definir esse vício moral horroroso? Olha, Wilson, é uma desgraça, se puder sintetizar numa palavra só. E eu acho até que foi muito potencializado justamente pelo período em que nós estamos passando. Redes sociais, em que todo mundo, assim, numa grande medida, não se sente mais feliz do que antigamente, mas ao mesmo tempo, todos nós, se pararmos para dar uma rodada em qualquer rede social, todo mundo está postando a melhor foto do mundo. Vai no melhor restaurante, vai no melhor lugar e tira aquela selfie, mesmo que a pessoa esteja desgraçada por dentro. Porque o importante é mostrar para os outros que você está na crista da onda. E veja, é um comportamento... Parecer, não interessa. Já está ganhando. Então, assim, e nós vamos fazendo da nossa vida essa eterna competitividade, porque, veja, desde criança a gente já escuta, tá? A pessoa coloca o filho lá na primeira série, que não sei se é hoje, é fundamental. Primeira coisa, vocês preparam ele para o vestibular? Mas não só para o vestibular, para entrar no vestibular numa universidade pública. Ah, e se falar sim, a gente põe, e paga até um pouquinho mais e não reclama. A nossa mentalidade é isso, sem compreender que ali está um ser humano em desenvolvimento, uma criança. E as próprias famílias perderam um pouco da referência disso e passaram a competir até entre si. O marido tem que ser melhor que a mulher tem que ser melhor que o marido. Então, eles deixaram de jogar aquele jogo que é o frescobol, em que um ajuda o outro para o outro pegar, para começar a jogar um jogo em que um tem que ser melhor que o outro. A mulher trabalhando muito mais para ser a chefe de casa, para mandar mais, para fazer alguma coisa, e vice-versa. Isso tornou-se um dos graus de infelicidade da nossa sociedade atual, inimagináveis antigamente. E olha que coisa engraçada, né? Porque uma vez eu fiz até uma brincadeira com um colega meu, e eu falei assim: olha, fala para mim, o que você preferiria? Você gostaria de ganhar 10 mil reais por mês ou você gostaria de ganhar 5 mil reais por mês? E ele ficou meio assim, né? Já sabendo que a resposta dele seria óbvia, né? Ah, 10 mil reais por mês? Não, mas eu vou complementar essa pergunta. Você preferiria ganhar 5 mil reais por mês numa comunidade ou num prédio ou num condomínio em que todo mundo ganhasse 1.000? Ou você gostaria de ganhar 10 mil reais num condomínio, num prédio, numa sociedade em que todo mundo ganhasse 50 mil? E ele ficou bastante pensativo. E respondeu: preferiria ganhar 5 mil reais num lugar em que todo mundo ganha 1.000. E é uma pequena brincadeira, apenas um comentário que nos faz pensar na nossa própria vida, em que a gente se sente melhor se o nosso redor estiver pior. E enquanto estiver pior, o nosso sentimento de aceitação, de felicidade, de sensação de vitória torna-se cada vez maior quando nós observamos que estamos melhores que os outros. Porque se for diferente, complica o nosso sentimento e a nossa sensação. Quantas pessoas não vivem em crise absoluta quando olham o seu vizinho e veem que ele trocou por um carro zero? Que a gente não consegue comprar. Ô, Rogério, e tem uns que querem ser melhor até no pior, né? Até no pior. Quer competir até com coisa ruim, né? A gente é especialista em muita coisa. E está tendo essa disputa, Wilson. E se a gente olha o vizinho que comprou um carro que a gente queria muito comprar, mas a gente não tem possibilidade. Primeira coisa que a gente fala: comprou, mas só Deus sabe como. A gente utiliza essas artimanhas e essas... que são, na verdade, expressões da nossa inferioridade moral, né? E, novamente, puxando Jesus, o que é o óbvio da nossa vida? A gente não tem que vencer ninguém. A gente tem que se vencer. Porque a única criatura na qual nós temos a possibilidade de alteração de conduta somos nós mesmos. Então, a gente tem que ser uma pessoa melhor. Se eu quero ganhar mais, e utilizando um exemplo do material, o que faço eu? Puxo o tapete do outro, ou me esforço, estudo, vou para frente, me aperfeiçoo e tento ser uma pessoa melhor nos conceitos que eu tenho na minha vida. Ah, é muito mais fácil puxar o tapete do outro do que estudar, cansa, pelo amor de Deus, não tenho tempo. É assim a nossa vida. A nossa forma de julgamento é totalmente distorcida, porque nós somos criaturas muito problemáticas, né, Wilson? Então, novamente, trazendo a resposta, tentando sintetizar numa única palavra: a inveja é uma desgraça na nossa vida. Pois é. Eu vou pegar a resposta, antes de passar para o Francisco, eu vou pegar a sua resposta, que você já falou sobre isso, mas é interessante, para dar a definição. Na verdade, a gente confunde muito. Eu estou respondendo aqui a Patrícia Elias, tá? Ela pergunta se há inveja boa. Então, a resposta, Patrícia, é assim: nós confundimos a inveja com a cobiça ou a admiração. São palavras diferentes, né? Cobiça é desejar o que o outro tem. Eu quero ter o que ele tem, é cobiça, né? A admiração é: olha, eu acho tão bonito ser como ele é, falar como ele fala, eu também queria conhecer o que ele conhece. Isso é admiração, né? É diferente. Então, inveja boa não existe, existe admiração. Agora, o que é inveja? O Rogério falou muito bem. Inveja é se alegrar com a desgraça do outro. É ficar feliz quando o outro está mal. E é ficar mal quando o outro está bem. É assim. Então não dá para ter uma visão positiva desse resultado. Não dá para ser do bem se eu fico mal quando o outro está bem. Eita olho ruim, hein? Eita olho mal esse, hein? É. E aí eu vou citar Paulo na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 15. Ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha, ele já falava sobre isso. Alegrai-vos com os que se alegram, né? Estão fazendo festa? Faça festa também, né? Desde que a festa dele não esteja lhe prejudicando ou prejudicando a sociedade, tá? Vamos colocar isso. No nosso momento aqui, a gente tem que pontuar as coisas. Mas se alegre, se alegre com as pessoas. E quem está triste é para ter compaixão, empatia. Se entristeça com quem está triste. Não é ele tá mal, ele perdeu o emprego. Você faz uma festa, tá vendo? Sabia, mais cedo ou mais tarde, ele ia perder o emprego mesmo, porque ele é irresponsável. Você se locupleta com aquilo. Então, isso é inveja. Nesse ponto, Patrícia, não existe inveja boa. A gente, uma amiga foi promovida, tem que fazer uma festa para ela, dar um abraço, né, e comemorar com ela. E é assim que a gente vê os nossos amigos. Eles estão conosco quando a gente está bem. Tem aqueles, quando a gente está bem, eles desaparecem, né? Não é isso? Francisco, queria que você fizesse suas considerações ainda. São 19h55, ainda temos alguns instantes. Legal. Eu acho que muito se remete ao nosso ponto inicial, que o Rogério de novo comentou, sobre a questão do auto-amor. Né? Essa questão da gente gostar da gente. A inveja não deixa de ser um ponto que nos revela o quanto ainda somos infelizes, em primeiro lugar, com o jeito que nós somos. Né? E então, assim, é lógico que, naturalmente, não estando confortáveis com a nossa situação, nós, de alguma maneira, projetamos isso nos nossos irmãos. Né? Então, de novo, é um convite para a gente olhar, refletir, sentir, por que eu estou sentindo isso? Né? Seria a saída, né? Não é só analisar, mas tentar propor uma saída. E outra coisa importante que eu acho que vale a pena a gente deixar destacado aqui, que a doutrina espírita frisa muito. Algumas outras doutrinas religiosas, acredito que a felicidade, né, espiritual está ligada diretamente à felicidade material. Né? A doutrina espírita, sem dúvida, como segue Jesus, preconiza a sabedoria e o equilíbrio. É mais difícil, tá? Mas ela preconiza a porta estreita. É a sabedoria de nós definirmos e darmos valor certo às coisas. Cada coisa tem um valor. Também não é para desvalorizar, logicamente, as questões materiais. Se estamos aqui no mundo, necessitamos, no mínimo, de bem-estar, né? É natural que nos alegremos com algum progresso. Isso é lei do progresso. Isso é uma lei. Agora, que peso que nós damos a isso? Jesus deixou claro de novo, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? Entesourais tesouros que se acumulam no céu, que são imperecíveis, e não tesouros que a traça corrói. Então, Jesus falou a mesma coisa várias vezes para ninguém dizer, não entendi. Não, ele deixou claro isso. E a doutrina espírita também ratifica isso. Quer dizer, ninguém aqui vai condenar agora o progresso material. Não é isso. Não é o progresso material que dá a desgraça. Não é isso. Né? Ah, não, carro dá muito acidente e mata, então não vou mandar de carro. Não é isso. É justamente descobrir a sabedoria do valor correto às coisas. É isso que eu acho que consiste a gente começar a amar nós mesmos, né, e dar valor correto a essas coisas para que a gente possa se equilibrar mais. É isso que eu queria complementar. Muito bem. Quero, 19h57, eu quero agradecer a todos. Agora são 40 irmãos e irmãs seguindo junto com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós aqui do programa Visão Espírita, novamente reiterando, estamos aqui por vocês. E a cada conversa dessa, nós aprendemos um pouco mais. Aliás, eu acho que somos principalmente os que primeiro aprendem, né? Os ouvidos mais próximos das nossas bocas são os nossos mesmo. Mas eu quero fazer uma pergunta diferente agora. Rogério e Francisco, vocês conseguem falar para mim qual é o nome dos 13 livros da série André Luiz? Vamos começar lá. Aquela série A Vida no Mundo Espiritual. Começa com O Nosso Lar, não começa? Depois, alguém consegue lembrar o que vem depois? Vamos lá. O Mundo Maior. Mecanismos da Mediunidade, Entre lá, a Rogério, Terra e o Céu, Missionários da Luz, Os Mensageiros, Sexo e Destino, Sexo e Destino, e A Vida Continua, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, 10, está faltando 3, alguém lembra? Olha, por que que eu estou perguntando isso? Eu já falei a semana passada, mas a USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, lançou uma nova promoção. É a promoção A Vida no Mundo Espiritual. Para concorrer ao sorteio das 13 obras, você só precisa mandar uma mensagem para o telefone que passa aí na sua tela. É o 8877-8022. Você vai mandar essa mensagem via WhatsApp. Então você cadastra esse número lá nos seus contatos, manda uma mensagem, quero participar da promoção e coloque o seu nome, porque alguns perfis vêm com o nome, tem alguns que a gente não consegue identificar. Coloque o seu nome lá. Se você já mandou, não precisa mandar de novo. Né? Cada nome vai concorrer uma vez só. Então cada número de telefone vai concorrer uma vez. No dia 26 de junho, 23 de junho, é uma quarta-feira, vai ser num programa Visão Espírita, ao vivo, a gente vai sortear aqui o sortudo que vai levar as 13 obras da coleção André Luiz para casa. Então, aquele seu livro que está lá já todo rabiscado, que eu sei, que você lê todo dia, que faz as suas anotações lá, né? Você pode aposentar ele e colocar um livro novo, né, para você continuar os seus estudos, tá certo? Então, para isso, novamente, é só mandar uma mensagem com seu nome para 98877-8022. Se você não conseguiu anotar, não tem problema, esse vídeo vai permanecer aqui no YouTube, você pode vir depois aqui e anotar o número. Lembrando que na descrição do vídeo, aqui embaixo também, tá, tem um link da página do site do Portal da USE, em que você também pode ter mais informações sobre a promoção, inclusive com a relação dos 13 livros completos. Ó, vocês... Amigo Francisco e o Rogério, vocês tratem de decorar, porque da próxima vez tem que estar na ponta da língua, hein? Os 13. Olha, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Muito obrigado. Desejando a todos muita luz. Que a cada dia que passa, você tenha a força necessária, a coragem para enfrentar as dificuldades que são, na verdade, lições que a vida nos oferece, para que possamos ser melhor a cada dia, que possamos refletir sobre nós mesmos, né? Que possamos nos transformar, que possamos nos esvaziar para receber o novo e, sobretudo, que possamos receber todas as bênçãos, toda a luz que são irradiadas sobre nós, sobretudo nesse instante, mas sempre que fazemos conexão com a espiritualidade, com o nosso anjo guardião. Luz a todos. E eu quero passar aqui as últimas palavras para as considerações finais do amigo Francisco e quero pedir para o Rogério fazer a prece de encerramento, meu amigo. Apenas agradecer, né, essa abençoada oportunidade de estar entre amigos e ao mesmo tempo, né, refletir, em primeiro lugar, para o meu próprio benefício, na expectativa, na esperança que também seja útil para o avanço, né, do conhecimento, da reflexão, do aprendizado do Evangelho de Jesus, que é a rota, né, de luz para o nosso Pai, para o nosso Criador. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Eu deixo aqui agora o meu obrigado ao Wilson, ao Francisco, aquele até logo, cheio de agradecimento também a você que nos acompanhou todo esse tempo, nesses minutos breves, fazendo também suas reflexões. E também gostaria, da minha parte, de apenas reconhecer que a única coisa que cada um de nós pode sentir no momento é o agradecimento. O agradecimento, mesmo compreendendo que a vida está difícil, por todas as oportunidades que estamos tendo no momento. Oportunidades de repensar a nossa vida, oportunidades de talvez mudar a rota que estávamos trilhando, e que rota difícil e complicada. Oportunidades essas que podemos observar como filhos de Deus, e nós que estamos nessas batalhas, poder compreender, por meio dessa racionalidade, mas também do sentimento que todos temos no coração, que vale a pena continuar. Mesmo observando que tudo está difícil, vale a pena. E os meus votos para você, que está aí, talvez, com o coração apertado, difícil e, às vezes, bastante machucado, pense sempre que vale a pena amar. Mas amar e compreender que vale a pena enfrentar as dificuldades que encontram-se pelo caminho, principalmente os caminhos atuais, que todos estamos trilhando. Assim, eu deixo também aquele agradecimento ao nosso irmão maior, conhecido como Jesus, pela oportunidade que todos nós temos de observá-lo, de longe, é verdade. Observá-lo com aquela vontade de um dia alcançarmos os seus passos, que tão luminosos são nas nossas vidas. E rogar também que numa próxima oportunidade, todos nós aqui, amigos, participantes desse programa. Estejamos juntos para refletir, pensar e avaliar nas nossas vidas, mas também levar reflexões bastante proveitosas àqueles que nos acompanham. Um beijo no coração de todos vocês que nos acompanharam até agora e até uma próxima. Muito obrigado.